Que isso é feio. Eu tô de boa no setor, quero curtir meu passeio. Eu tô disposto, saca só nessa missão. Chegado, não tô sozinho, tô tipo assim, tô com meus aliados. Tem uns moleque por mim e outros contra, mas mesmo assim tô por aqui metendo bronca. A ideia é fortalecer mesmo que seja difícil. E nesse mesmo difícil eu perdi vários amigos. Na trajetória da vida, vida sofrida, se liga. O tempo passa e nos faz cada vez mais pela vida. Ainda o mesmo entende se eu errei, pedi perdão. Mas se eu não fui perdoado, a minha parte eu fiz, né não. Deus tá guiando o caminho, né fi. Eu sigo assim, prefiro que seja assim. Negui até o fim na construção dos meus projetos, man. Eu sigo em frente, eu faço parte desse bang. Leva a sério, se é que me entende, se é que me entende, se ligou? Quero me sentir bem pras conquistas que vem. Longe do mal também, assim nós vai além. Então sente emoção, o coração bate forte. Os graves tremem o chão, é resistência do norte. Quero me sentir bem pras conquistas que vem. Longe do mal também, assim nós vai além. Então sente emoção, o coração bate forte. Os graves tremem o chão, é resistência do norte. Agora tudo bacana, minha estrada seguindo. Mas já falei, não tô sozinho, tem um chapa que tá comigo. Na mesma disposição, nossa história no bagulho, muita coisa pra ser contada, né não? E isso inclui os doidos que já conhecem. É o rap, parar o pepense nas track que clica o rec, é ficar fazendo a cena. Eu tô por você, acredita e não duvida. Quero ver isso virar, tá inteirado, rimando a vida. Todo mundo no mesmo lance, né chapa? Isso é o norte, sudeste, Parauapebas, minha casa. Tem uns loucos no meio, o objetivo é vencer. Que Deus proteja, né pai? Porque nós vamos vencer. Lá do Bom Beats. Quero me sentir bem pras conquistas que vem. Longe do mal também, assim nós vai além. Então sente emoção, o coração bate forte. Os graves tremem o chão, é resistência do norte. Quero me sentir bem pras conquistas que vem. Longe do mal também, assim nós vai além. Então sente emoção, o coração bate forte. Os graves tremem o chão, é resistência do norte. Yeah. F.K. Music.